Maestro. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Alô, Café Dali! Chegamos! Bora dar mais pintada nessa parada, meu pop! E quem tá solteiro, joga o bracinho pro céu, bracinho pro céu, bracinho pro céu, bracinho pro céu. Bora botar pressão, meu povo, assim, ó. É muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça. Bora começar, bora começar, agora vai. Joga pra cima! MC Smoke, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é o águia da Amazônia, toma, toma, toma, toma, DJ Davidson tocando e a bandida se apaixona, zona de perigo, quero ver tu encarar, é o pop som e a minha águia vai bicar, é o DJ Davidson no águia, dá-lhe bicada, meu águia, pode convocar aqui, é o arrasta povo, toma, toma, toma, toma, toma, toma, é o águia da Amazônia, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando ele chega? O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. DJ Davidson, qual é seu signo? Eu sou transariano. DJ Lohan que tá tocando. Vai, meu povo! Olha só, olha só, olha só. E agora? É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, bora doidar o bagulho teu, maestro, assim, ó. Aqui é bagulho doido, bota pra cima, bota pra cima, que doido, doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Dá-lhe bicada, meu! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, bum, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Um, dois, três, quem sabe canta, vai! A gente brigou. Júnior Santorini. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vir Então joga, então joga, então joga. A torcida do Paysandu vai jogar a mãozinha pro céu. A torcida do Leão bota a mãozinha pra cima. E bota. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Já passou muito, agora tá assim, ó. É no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. Espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo. Espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo, espague tudo. Explode tudo, meu águia. Sabe por quê? Por quê? Por quê? É Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Mas fica melhor assim, ó. É Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita, é Chopipiniquita. E a gente abraça com todo lugarinho, todo mundo que veio curtir hoje. O nosso pop, o Águia da Amazônia, aqui no Café Dali, hein? Meu grande amigo Motora Daniel, o primo Ricardo já aqui com a gente no pop. Nossa amiga Bruninha, comemorando seu aniversário, aqui no Sul, ela dá valor. Pop Som! Alô, Biela! Tiaguinho, explosão, obrigado, Tiaguinho! Meu amigo Filipinho também tá aqui na área dos maninhos! Olha meu amigo empresário Barão, lá de Santo Isabel. Vem com a gente, alô meu motor, Aléo. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. O meu amigo chega na joia. Relações públicas do Pop. Da empresa Pop tá aqui comigo. Ainda comemorando seu aniversário desde Salinas. Hoje ele veio terminar aqui no Pop Som. Na curtição, estourei logo o Xandão. Redney tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de abaixo. Obrigado, meu parceiro, Marlon do Grau. A Dani do Grau. Também tá aqui no ladinho. Toda a rapaziada aí do Grau, valeu. O Jairo tá ali embaixo também. Alô, Jairo. Meu amigo Marcelo, primo Marcelo. Os cafajestes. Meu amigo Ney da Pedreira, ele, a primeira dama, Rafa. Alô, Rafael. Meu amigo Felipe também tá ali comigo. Obrigado, meu Felipe. Luciano da Adidas. Os camarotes comemorando o aniversário da Bruninha. Betinho Isabelense. Na condição, estudão, estudão, estudão, estudão, estudão. Tá cheia de papo no WhatsApp. Meu amigo Leonardo também, e a primeira dama aí comigo. Vem e bota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Michel, eternamente também está aqui comigo. Alô, Michel! DJ Sander das Produções. O padre Fábio, que se passa com o Madre Neide. Chechel tá de boa! Equipe Black! Juninho do Palho, vai! Baião tá aqui com a gente, curtindo o nosso pop, o Pop Som Águia da Amazônia aqui no Café Dali, já avisando pra todo mundo que o Águia tá chegando em Baião, hein? Baião, hein? Carnaval em Baião tem Pop Som! Pop Som! E vai ser pressão, Saulo! Hoje eu vou dali a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dali a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Live é pressão, é pressão. Pop Live Impressão, é pressão, é pressão. Pop Live Impressão, é pressão, é pressão. Pop Live Impressão, é pressão, é pressão. Pop Live Impressão. Júnior Santorini é o Pop Live que comanda no Pará. Convoca várias novinhas. Olha o nosso parceiro Maxi do Pop Brega. Convida aí todos para festeja. Vai o Atá, vai ser pressão total, garoto. Assim, assim. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito. Vem pro Bochecha, tá ali comigo, obrigado, viu, Bochecha? Você em companhia da Dance Pop! Tu tá lesado, se liga aí, vem fazendo caqueado. Ego, mano, tu tá lesado, se liga aí, vem fazendo caqueado. Minha amiga Tayane, a rainha da capa também, obrigado, viu, Tayane? Na tua cabeça é muito pop, na tua cabeça é muito pop, na tua cabeça é pop. Parceiro Sidney Martins, já esquematizando tudo, nosso pop fazendo uma super onda, né, Sidney? Bebe Jorge dos Culpados, aniversário do cara, hoje ele tá comemorando aqui no Pop Som. Obrigado, Jorge. Pop Som. Japa do Grau, Marlon do Grau. Obrigado, hein? O que me fez chorar agora vai pegar. O que me fez sofrer. Renanzinho de Vigia, empresário Renan. Alô, Cerca da Joia. Viviane Batidão. DJ Betinho e Luciana e também o nosso parceiro Ezequiel, tá ali no circuito. Mas vamos tentar conversar. Amigo Everton de Marituba também, alô Everton. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas. E a amiga França também, alô França! Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. quebrando teu galho. Lá da Champions League! Em breve vou estrear a nova arena lá. Olha o Ed! Ele tá com saudade lá naquele bar. Alô, Espanta Eternamente! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Vale, meu pop! Solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, assim meu águia, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não mexe com pop, que a bicada é selada, não mexe com pop, que a bicada é selada, não mexe com pop, que a bicada é selada, não mexe com pop, que a bicada é selada. Júnior Santorini, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada. Me dói do bagulho, vai DJ, bota pra endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, endoidar, vai DJ, é ou não é? É cocada boa, não é? É cocada boa, é cocada boa, não é? É cocada boa, vai! O águia voou, deixa voar, deixa voar. E a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. Quem souber, canta assim pra mim, ó. Cabo, cabo, bumbum, bambio dançou, dançou, você vacilou, vai colher tudo que plantou. Deixa eu puxar uma aqui. E a galera vai relembrar com certeza do seu grande amor. Essa! Eu adoro quando toca em mim. Oh, é a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Bruno Moraes, Sidney Martins. Tudo por você. O Marcelo Moraes também estão aqui no Pop. O Gão Live. Obrigado, Gão. Juninho do Peugeot. Bateu a saudade. De gritar, quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. O nosso amor é tão lindo, é tão bom. Prepara, Saulo! Baião! Que o águia da Amazônia tá chegando! Som. Explodindo tudo aqui no pop. Ele gosta dessa aqui, maestro. Vai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Pode ser mais alto, pode ser mais forte, pode ser mais alto, pode ser mais forte. Eu quero ouvir. Bem alto agora, agora. Manda, manda, manda. A mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu, a mão. Quem tá, não quero nem saber. saber. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, tô muito louco. Ainda não, mas vou pintar. De uísque você me oferece bala. Ai, papai, não alivia mais. Não alivia, não alivia, meu maestro vai pra cima. Não alivia, meu maestro vai pra cima. Não alivia, meu maestro vai pra cima. DJ Davis. E agora? Bota no 12. Bota no 14. Bota no 12. Bota no 12. E dois. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Dos culpados, tá todo mundo louco aqui no Pop. Valeu, hein? O Águia da Amazônia. O aniversário do meu parceiro George, meu irmão, ele tá aqui com a gente. Um amor tão puro vivemos, será que se perder? Juninho não para de gruçar. Também tá aqui no Pop. Meu grande amigo Renan Araújo. Obrigado, viu, Renan, pela vida. Ele tá de volta, tá de volta. Quem tá comigo também, meu amigo Jajá, da Fiel Super Ângulo. Um grande abraço pra você. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Bora, meu amigo Zeca da Joia. Mandando um super abraço pro nosso parceiro Pedro Lopes, lá de Salinas. Ele que estava comemorando juntinho com o Zeca da Joia seu aniversário e foi pressão total. Alô, Pedro, tô te esperando no Águia da Amazônia. Muito pop na tua cabeça. Olha, Jadson, já tô aqui com o flyer oficial da festa de Baião, hein? 2 dias de festa, tem pop som no sábado de carnaval. Descontração também vai ser pressão total, garoto. É o bloco UAU! O bloco que comanda Baião. Aí tem a R15 também, DJ Agatha, tudo isso e muito mais pra galera. É mais uma do Saulo Bonão. Atenção, Josimar, com o xerife rapidinho, Josimar, vem com tudo! Sabe aquele dia que você se foi? Felipe Couto tá na área! O Preto Feio também tá na área! Ei! Olha o Laércio aqui, olha o Laércio. No circuito. Oh, meu amor, volte quando ouvir minha declaração de amor. Nesse som que vai tocar. Som. DJ Nenê. Ah. DJ Nenê, o talento dado por Deus. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Gente comigo também, mandando ver, valeu minha equipe, grau! São S, Dires, Eris e Juninho, chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super poder. O Sandro Rodolfo, junto aí com o Juninho, da família não para, aqui no Pop. O Betinho e o Josimar, DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Júlio Night, DJ Júlio Night. Do Mega Jackson de Tailândia. Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo, eu sou na equipe. John Lennon, o aniversário do cara hoje, não posso esquecer. Meu parceirão John Lennon do Trio Ternura. O Josimar também tá aqui no ladinho. Meu coração é super forte. Essa galera enlouquece com essa. Bora, bora, bora. O Maxi do Pop Brega te aguarda lá em manhã, tá, garoto? Dani Prima, a GDU. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. E o meu empresário Barão! Obrigado, viu, Barão? Você, meu amigo Léo, também aí comigo! Alô, Ney da Pedreira! Alô, Rafael! Explode tudo no café da linha. Bora, meu pop na pressão, meu pop na pressão, meu pop na pressão. Vai! Tava no fluxo, avisei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. rapaziada do Bola de Prata, vem parceiro Anselmo, Henrique, Aloríssima, tá todo mundo aqui, uma onda muito bacana. Jairo do Grau e a sua esposa. E o filhão, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Isso que é importante. Fabinho Sonic também aqui com a gente, viu, maestro? Uma galera muito bacana aqui embaixo. Olha o meu parceiro aqui, ó. Ele é a Luciana. E o nosso DJ Revelação. Rodrigo Rabugento. Olha o Juninho do Peugeot. Tô aqui no meião, maestro. No meião da família pobre. Daqui a pouquinho eu já vou pro camarote da tua direita. Olha o nosso advogado Felipe Couto. Já por ali. Alô, Felipe Couto! O preto mais lindo da família pop. Alô, preto feio! Então pronto, papai. Vai, maestro! Um, dois, três, mais três, mais três! Existe amor em SP. Está chegando o duelo. Pop, Sou e Mega Príncipe no Butiquim. É mais uma deles, Sidney Martins. Vai ser pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Que eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar pro galera. Fui, bate o aonde é o Mandela. Fui, bate o aonde é o Mandela. Fui, bate o aonde é o Mandela. Os maninhos, já já na avião. Foi ele, foi o quê? Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Na fita. Bora, meu parceiro Pedro Lopes. Olha o Zeca da Joaína comemorando o aniversário dele aqui no Pop Som. Soube que foi o maior sucesso aí em Salinas. E agora ele tá aqui com a gente, meu irmão. Bora, Zeca da Joia! Baby Super! Baby Super! Pra cima! Vamos lá, Bidel! Chamando suas amigas, vai, senta rabetona, fica rabetuda, vai, fica rabetuna, fica rabetuda, vai, fica rabetuna, fica rabetuda, menina louca, vou chamando suas amigas, vai, senta rabetuna, fica rabetuda, vai, fica rabetuna, fica rabetuda, vai, fica rabetuna, fica rabetuna. Falou, meu parceiro Everton! Acho que o porteiro do banheiro é a estratégia, isso aí. Bonito. Olha o solinho, olha o solinho. Só quem tá solteiro, quem vai morrer solteiro, bota a mãozinha pro céu. Quem sabe canta, vai, vai. Já tem uns três. Olha, Saulo, vai ser assim, meu irmão. Prepara tudo. Sábado de carnaval tem pop e som. Em Miami, em Miami. Saio de sofrer. Do jeito que eu tô, eu falo alto pra você. É boa. Vida de solteira é boa. Ah, meu Deus, que coisa louca. Cansei de sofrer. Do que terminou e agora o que eu posso fazer? Só sei que é boa. Fala, meu parceiro Felipe! Ora, carreçada! Cansei de sofrer, que terminou agora o que eu posso fazer? Só sei que é boa. Vida de solteira é boa. Marlon do Grau, Dani do Grau, aqui no Lajinho. Alô, Jairo! O que terminou e agora o que eu posso fazer? O que terminou e agora o que eu posso fazer? O que terminou e agora quem sofre é você. A novinha linda que mora aqui no lado. E o quê? Tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinha se encantou. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Pra tua direita. Aqui do camarote com o nosso advogado Felipe Couto, o advogado da família Pop, tá aqui com a gente, o Preto Feio, meu parceiro. A família Pop aqui, o grande amigo Ney da Pedrinha, sua primeira dama. É a galera que vem curtir e dá valor no Pop Som, sempre tá com a gente. Obrigado, empresário Barão, lá de Santa Isabel, sempre curtindo com a gente desde o início. Essa galera que sempre tá com a gente, obrigado mesmo. Aí, Ney, você é a primeira dama aqui, só de boa, né, maninho? Se dá valor, Davis, não esquece do Ney da Pedreira, maninho. Bora, maestro! Era uma briga em cima da outra, tá com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Curtindo o Pop no Café Dali, já preparando tudo no sábado de carnaval. O nosso Pop Som do Bloco UAU vai ser UAU, garoto, vai ser muita pressão. É Pop em Baiano. Pop Som. Menina louca, vou chamando. Pop Som. Fica rabetânia, fica rabetuda, vai. Fica rabetânia, fica rabetuda, vai. Meu parceiro Chechel tá de volta. Marinete, compadre Fábio! Louca, você manda suas amigas, vai! Feita rabetânia, ó! Fica rabetuda, vai! Feita rabetânia, ó! Fica rabetuda, vai! Rabetânia, ó! Fica rabetuda, que eu já não tô bom, você é rabum! Ah, fica mascando, besta! Aponta pro Felipe. O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Grita aí no baile, só quem quer beijar na boca. O bagulho é louco, hein, Felipe? Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Vida louca. O bagulho te impressiona. Ela brilha, ela olha, ela pisca, ela chora. Só para. Quem sabe canta, canta! Ai meu Deus, como é bom ser vida louca! Vida louca e doida tudo! Everybody's going to the party, have a real good time. E doido, e doido! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Essa, mas... Alô, meu amigo aqui, ó! Olha o esquadrão do Águia aí na área, garoto! Um, dois, três, vai! Zero Zéu ali também. E a bola de prata. Juninho do Peugeot. E baixo. E aí, garoto? Pede pro garçom trazer aqui cerveja pra galera aqui do camarote, aqui da tua direita, viu? Alô, garçom? Vamos dar uma chegadinha aqui. Tá faltando cerveja pra galera aqui do camarote da direita aqui. Tá bom? Vamos chegar junto. Alô, baixo! Alô, meu parceiro Paulo do Golfe! Direto de Bragança, meu irmão, pro Café Dali! Tiaguinho também, meu amigo Thiago da Triton. Tá aqui no Pop, Thiago, vai! Atura o surta, atura o surta, atura o surta, é o DJ Playboy. Tô ligado nesse som, esse som é um porradão. Pop som da Amazônia tá chegando grave. O aniversário da Bruninha! Esse som, alô, que amor! Pop som da Amazônia tá ligado, é paredão. Dão, dão, tá ligado, é paredão. Dão, dão. E o DJ vai tocando e ela fica louquinha, com o uísque na mão e o dedo na sua boquinha. Tá, tá, na sua boquinha. Tá, tá, tá, na sua boquinha. Tá, na. E o Deverso tá tocando, o Jean a bola provou. Josimar tá ouvindo, o Jarissu já chegou. E o Deverso tá tocando, o Jean. Meu amigo Marcelo, dos Cafajés, o Rodrigo Rabugento ainda tá na área. Te liga, alô Vanessa. Marcelo Ferreira e o Pop. Tiaguinho Explosão. Valeu, Tiaguinho. Juninho. Amigo Juninho. Atura o surta. Atura o surta. Atura. Osso. Bora, Luciano Dadidas. É o meu grande parceiro, Luciano Dadidas de Marituba, aqui comigo. Ele comemorando juntinho com a gente o aniversário da Bruninha. Pode crer, alô, Quiabo. O anão de Marituba também tá lá. Alô, anão. Som da Amazônia tá ligado, é paredão. Dão, dão, tá ligado, é paredão. No baile de favela, essa tá dando problema. No baile de favela, essa tá dando problema. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Moreninha senta, ela senta e arrebenta. A lourinha senta, ela senta e arrebenta. Moreninha senta, ela senta e arrebenta. A loirinha senta, ela senta e arrebenta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta e arrebenta. Vai senta. Você é o Henrique. E arrebenta, vai senta. Digital, digital. Aqui no povo. Vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta. Alô, vai CD. Vamos CD. Black CD. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. O estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. O estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ferver. Enlouquece, vai. Não passa mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Querendo se envolver, um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço ferver. E agora? Ver. Bora, café da linha! É pop! Um estilo pop. Diferente que prende e dá pop. Prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço ferver. Pop! Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido. E a gente já sem dúvida nenhuma, abraçando com muito carinho toda a nossa família pop. Aqui no Café da Linha, meu irmão. Vamos lá, macho! Meu grande parceiro, empresário Renan na área. Ele e companhia do Renanzinho lá de Vigia. Tem moral! Seu amor. De primeira me vinda. Bora, Felipe! Não perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu. novo pop som, o Águia da Amazônia. Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro dos seus. E a gente já vai chegando, meu maestro. Volte. É bonita, chotão. A gente no café dali. Queremos deixar logo os nossos cumprimentos. Nossa amiga, Baronesa Andresa. E ele, o rei do entretenimento. Meu grande parceiro, Luiz Guilherme. Nosso parceiro de longas datas. A gente tem um carinho muito grande. Vamos lá, vamos começar a dançar, a sacudir, que é o pop na parada. Pop na parada. Felipe Couto, um abraço pra você, Preto Feio também por ali, ainda está em mim, e a nossa Champions League, por isso eu canto essa canção, só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor eu quero te entregar. Paulo Show tá na área. Grande abraço pra você, viu, Anselmo? DJ Henrique, Louríssima. Chegando o aniversário do Anselmo. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Josimar do Trio Ternura. Ternura tá aqui no Lajinho, obrigado, viu, Josimar, comemorando o aniversário do John Lennon. Parabéns, Ju. Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim. Meu amigo Sidney Martins também por ali, viu, maestro? A retaguarda do nosso Águia da Amazônia, para Sidney. Muitas andanças pelo estado do Pará, pelo Maranhão. Tem moral, tem moral. Valeu, Sidney! Thiago da Explosão também na área. Valeu, Thiaguinho! Tamo junto, meu irmão! Atenção, LG! Top Marcha LG! Chega junto aqui com a Neide que se passa! Padre Neide! Para o Rodrigo Rabugento! O Leonardo também tá ali comigo! Daisy Pop! Alô, Bochecha! E pra onde olho, te vejo em todo lugar! Marinho Barão tá na área, pelo camarote da Nabi Juan. Alô, Barão, velho, a primeira dama. Recebe os cumprimentos. Salve, Águia! É o Águia! É Tudão! Andresa por ali, um grande abraço você, a Bruninha também, fazendo aniversário hoje, veio comemorar na maior e melhor casa de show de Ananineu, a Cidade Nova, tem moral, é o Café Dali Prime. Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo, já esqueceu do que te falei, como dói, você me deixou só outra vez. E não teve dó. E agora, meu pop! Eu quero te... Filipinho dos Maninhos, o pop, George dos Culpados, o Gão Live, segurança, o Super Pop, pode crer. Que você deixou. E amigo Thiaguinho, explosão, também explodindo tudo, Marcelo Capajão. Estando por ali, meu grande parceiro, Promoter Jaime. Gente boa, faz parte do ciclo amizade do Jean Paulo, do Davidson. Fala, Jaime, tamo junto, meu irmão. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais. Você dizer me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Pop Som. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só seu amor. Volte pra mim, no lado da nave esconde. Chega no nível do Anselmo, né? Não posso mais viver sem você. Meu grande parceiro aqui, ó, tá por ali também. Alô, aqui, ó. Essa aqui é a França da maior valor! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. E o Jajá da Fiel! Faz o S, Barão! Faz o S, é o som da Gabi Fogo. Faz o S, com o Super Pop, Pop, o Arte é Fogo. Tito e Alisson, e Juninho Pop, metralhando só sucesso. Super Pop, o Águia de Fogo. Arrasta, povo, pop, som, som, som, som, som, som.